Ministério Público de Minas Gerais assinou termos de compromisso com os municípios de Campo Belo, Cristais e Santana do Jacaré, na região centro-oeste de Minas. O objetivo é garantir a implantação de programa humanitário de controle populacional de cães e gatos. O acordo prevê diversas ações, como conscientizar a população sobre guarda responsável de animais domésticos, registrar e controlar animais em área urbana, realizar campanhas de adoção e fiscalizar o comércio de cães e gatos. Além disso, estabelece a castração em massa de animais de rua. Os municípios deverão enviar projeto de lei sobre o assunto à Câmara Municipal no prazo de 3 meses. A execução das ações previstas deve ter início em até 4 meses após a aprovação do projeto. Entre os diversos compromissos assumidos pelos municípios estão ainda o de não realizar o extermínio de cães e gatos para controle populacional, o de enviar regularmente relatórios ao MP e o de recolher das ruas apenas os animais que podem trazer riscos à população, exceto quando capturados para vacinação, tratamento médico e castração. O descumprimento do acordo sujeita os municípios ao pagamento de multa diária. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.